Viaja não, firma. Sente essa parada. É kamikaze. É kamikaze. Ela é da night, dos flash, do mundo de confete. Disposição pra encarar o frevo até as sete. Suicide girl, que nasce lude com céu. Nasceu pra viver no trono e não no banco dos réus. Ela tem classe, instinto nato que te domina. Não é só face, mas o seu corpo também fascina. Tá no impasse, que hoje ela tá de bandida. A mente sabe o que fazer com quem a intima. Cansou de ter o desprazer sem merecer. Agora junta com as amigas, tá pronta pro rolê. Já deu pra ver que neguinho tá querendo envolver. Quando ela chega, ela te passa a sensação de poder. O jogo virou, e hoje o que ele espera, ela tem. Tem parte, tem mais Citroën. Tem meu prazer e a lombra que faz bem. Ela tem. O jogo virou, e hoje o que ele espera, ela tem. Tem parte, tem mais Citroën. Tem meu prazer e a lombra que faz bem. Ela tem. Ela tem charme e a manha de seduzir vagabundo. E negue vem na cautela, usufruir disso tudo. Pega o bonde que esse carro nem cola. Já ouviu falar de Scarplan? Dá uma olhada na sola. A noite começa agora e ela quer só curtir. De Beery Night, Red Label, essa mulher que extase. Prazer com um ar de amor, mas cê não toca na flor. Só pensa em cama, espalha a fama, dizendo que já pegou. No display do radinho, são mais de 30 ligações. Sinto muito, neguinho, mas cê tem outras opções. Quer cuidar do jardim? Sem nem ter condições, na intenção de cair. Como você tem milhões? O jogo virou, e hoje o que ele espera, ela tem. Tem parte, tem embaixo, Citroën. Tem meu prazer e a lombra que faz bem. Ela tem. O jogo virou, e hoje o que ele espera, ela tem. Tem parte, tem embaixo, Citroën. Tem meu prazer e a lombra que faz bem. Modelo sexy, essa garota chama cobiça, mas não é qualquer um que leva ela pra pista. Uma bela vista, mas por dentro um coração de gelo. Na malícia, maldade refletida no espelho. Cê quer conselho? Paga o preço, entende o seu lugar. Ela é uma flor, mas cê não é o beija-flor que vai beijar. O seu perfume no ar aguça todos os sentidos. Pode até fantasiar, mas não vai ser correspondido. Ela esbanja o que tem, é sensual. Seu sorriso não é mulher de pegar. É de se ter compromisso, faço neguinho chapar. Porque sou do mesmo tipo, o jogo dela é ganhar. E é isso que eu valorizo. O jogo virou, e hoje o que eles querem.